Eu tô ligado, uma pá de viciado. Por causa da pedra ficam desesperados. Pra que experimentar essa porcaria? Sem essas, nunca nessas, leve uma vida sadia. Mano, é só o pó. Sem essas, nunca nessas, só o pó. Agradecido SNJ, mensagem positiva. Tipo, Arnaldo, prossiga, prossiga. Só o que eu vejo, vários caras indo pro caminho errado. Embaçado, cada vez mais viciado. Arrumando um pretexto para se safar. Familiar, social, a mesma problemática. Já não sabem o momento. Quando tem que parar, é só fissura. A pedra te estiga, corrói por dentro. Em questão de segundo, te deixa no veneno. O vício é constante, te afasta cada vez mais da sociedade. Deixando a margem, estão visando a sua pessoa. Eu pago pra ver o cara que entrou nessa e saiu numa boa. Positivo, negativo. Hoje pagam penitência pelo mal que usufruíram. É como podem viver dessa forma. Pra mandar pra mente, dão até o que não tem. J diz como é que dá. Vai, vai, vai. Você tá só o pó, anda sempre zoado. Fudido, mudado, magro, mal cuidado. Assim, bem acabado. Mó cara sem trampo, mó cara sem mulher. Me diz qual é a mina que te quer. Seu dedo tá preto de usar o isqueiro. 2 dias que não come, não corta mais o cabelo. Perdeu tudo o que pobre tem. Dignidade, honestidade e o respeito de alguém. Perdeu o amor, perdeu o orgulho. Perdeu o caráter na porra do bagulho. Quem é seu amigo? Não quer se envolver. Melhor deixar quieto, fingir que não vê. Meu pior tá por vir. Todo mundo já sabe, sem documento, dedo violento, jeito covarde. Morto a tiros, um escadão, com espera. Desfigurado no chão, no beco, numa viela. Sem futuro, os mano fica sentado na esquina. Agachado na noia, queimando sua adrenalina. Os parceiro passa um pano se alguém vem chegando. De um lado pro outro, bem louco, vão viajando. É pedra que vem, é pedra que vai. Tem mano que estranha mãe, estranho pai. Perdeu a confiança de quem era o ídolo. Mas um menor na fundação chega a ser ridículo. Tento me esconder, mas não consigo. O que acontece com os mano parece que acontece comigo. Será que é um teste, um tipo de provação? Um semelhante sofrer na mesma situação. Me sinto só, na garganta nó. Chega de pano, ó, você tá só o pó. Nossos irmãos estão desnorteados. Alguns dizem que a prática do lazer ocupa mais o tempo. Soluciona o problema do bairro violento. Outros dizem que a polícia só protege os ricos. Morte, assalto, tráfico do lado de um distrito. Veja bem, as armas não são feitas aqui. Pense bem, as drogas não nasceram aqui. Vem de trem, de avião, de navio, pela internet e a domicílio. No Brasil, não tô tirando peso de ninguém. Sobrevivente aqui é você que menos culpa tem. Quem vem dar ajuda quando você precisa? Tucano arrasta São Paulo, o povo veste a camisa. Se lugar de bandido fosse na cadeia, ele estaria atrás das grades numa cela cheia. Ia ser réu comum, digno de dó. Ia ficar só o pó. Nossos irmãos estão desnorteados. Eu tava dormindo quando acordei com um cachorro latindo. Que merda é essa? Não tô entendendo, parece um nó invadindo. Peguei a arma e fiquei na janela ouvindo. Será que aqui o vizinho maluco tá dormindo? Deixa quieto, não vou me envolver. Mas se fosse aqui, o que eu iria fazer? Minha família eu sempre vou proteger. Por Deus, que prevaleça a lei antes você do que eu. Que ele me perdoe se eu estiver errado. Me abençoe porque, mano, eu tô andando armado. Eu vejo o povo assustado, o medo é perigoso. Transforma qualquer cuzão num ladrão criminoso. Cabuloso, periculoso, apetitoso, venenoso, rancoroso. Círculo vicioso, sistema do vício. Se assim é uma disputa, escuta, não seja mais um pilantra, filha da puta.